Fala galera, tô começando hoje nossa edição número 118 para falar de Pocono e também Ion, né? A X-Men Series que tava aí em Ion esse final de semana, não tava junto com a Sprint Cup e a Truck Series. Um final de semana meio molhado, muita chuva, atrasou a corrida no domingo, que acabou sendo na segunda-feira da Sprint Cup, atrapalhou os treinos na Truck Series já no sábado de manhã, então a chuva até deu ao ar da graça durante a corrida, mas até que a corrida acabou acontecendo de forma normal, por outro motivo, que isso aí, esse assunto vai ser lá na frente, vai ser tratado, a corrida acabou terminando antes do previsto, antes das 160 voltas aí que estavam programadas. Bom, vamos começar então, né, dando boas-vindas ao Elião, que vai estar nessa edição aqui comigo. Boa tarde, Elião. Tudo bem, amigos? Um final de semana que durou bastante, em pouco, né? Só ficou até ontem, 17 horas, mais ou menos, na hora de Brasília, esperando a definição da Sprint Cup, né? Depois de uma maratona, nós tivemos a grande surpresa da vitória do Chris Buescher, mas agora só vamos falar de Truck Series, né, Léo? Sim, vou falar de Truck Series agora, primeiro bloco, mas antes, né, como sempre, quando a ARC tá participando junto com a Sprint Cup aí, eu gosto de dar o detalhamento da corrida aí, ainda mais quando a corrida se passa na televisão, como foi o caso da corrida em pouco, né? A corrida foi transmitida ao vivo na sexta-feira à tarde, começou por volta de 18h45 para nós aqui, então nada mais que juntos comentarmos um pouco sobre essa corrida. Corrida que foi um pouco travada, muita bandeira amarela, foram no total 5 bandeiras amarelas, perdão, 4. Mas assim, foi meio que travando a corrida, bandeira amarela muito longa, tivemos uma muito longa mesmo, que foi a segunda bandeira amarela, às vezes sem motivo, mas as bandeiras foram deixando a corrida bem travada mesmo, sem ritmo, a corrida completamente sem ritmo, não tínhamos um bom ritmo para ver que realmente quem estava bem ou não na corrida, e no final a vitória ficou com o Chase Briscoe. Dominou a corrida, né? Liderou 51 das 60 voltas que tiveram lá em Pocono. Então o Chase Grid aí, maravilha, venceu mais uma, a quarta vitória seguida no ano, né? Ele que se iguala ao recorde do Parque Ecrim em 2009, que também venceu 4 corridas. E o seu maior concorrente ao título, Cassio Williams, teve um problema no final de semana todo, né? Na quinta-feira não conseguiu colocar o carro na pista, andou muito pouco nos practice. Teve problema também no qualify, teve deixando o carro para a corrida mais à tarde, largou do fim do pelotão, teve que ir para o fim do pelotão, não conseguiu largar da posição que ele havia feito no qualify, que foi a oitava posição, que não foi tão boa assim, né, em vista do Chase Briscoe que largou bem lá na frente, que foi até o pole, né, vale se lembrar aí. E depois, na volta número 12, apenas no comecinho da corrida, na volta número 12, ele acabou abandonando a corrida. Ele falou pelo rádio assim, ó, no power, o carro não tinha nada funcionando, sem força alguma, e abandonou a corrida, não teve como ele voltar até depois para a corrida. Ele chegou até a voltar um pouquinho sim, fazer mais algumas voltas ali, mas não teve jeito, prejuízo total para ele, porque Josh Williams deixa de marcar pontos importantes, enquanto isso o Chase Briscoe vai embora, né? Eu havia falado semana passada para vocês que a diferença de 265 pontos, né, do Chase Briscoe e Josh Williams, agora está 410 pontos, tá, pessoal? Não se assuste com essa quantidade, como eu já mencionei uma vez, porque a ARCA ainda usa o sistema antigo de pontos, né? Ou melhor, a ARCA usa o sistema dela de pontos, que é parecido com o sistema antigo de pontos da NASCAR, porque a NASCAR e a ARCA não tem nada a ver. Então, o Josh Williams aí está bem longe, e quem começa a sorrir um pouco mais é os dois caras com o nome mais difícil que tem para falar. O Martin Krzyzewski, nome difícil de falar, eu vou aprender ainda. E o Tom Hatcher, terceiro. Esses dois aí estão bem próximos agora do Josh Williams, né? Pode ser e tem ameaçado a vice-liderança do campeonato aí por esses dois caras aí. Bom, e o que você vê aí, que você, apesar de você falar que não viu nada da corrida, né? Mas o que você achou dos resultados aí? Como você está vendo o Chase Briscoe? Lembrando que foi uma corrida da volta do John Stallo, que fez double duty. Ele correu tanto a ARCA como a Truck Series, e também o Christopher Bell correu as duas corridas também, fez a ARCA na sexta-feira e fez também a Truck Series no sábado. Hélio? Então, Leonardo, essa prova em pouco, normalmente ela está sendo vencida pelos pilotos de fora da arca, né? O Trevor Bain, o Ryan Reed venceu ano passado, o Larson venceu em outros anos, Chase Elliott, que não competia a temporada integral, venceu aí também, Eric Jones também ganhou nessa pista. E neste ano a gente teve o Chase Briscoe vencendo, ele está dominando a temporada. A Arca, para mim, tem um problema um pouco sério, que seria no sentido que bons carros, tem vários pilotos durante o ano, ou seja, são poucos pilotos que competem a temporada inteira. Se bem que nessa temporada, pelo que eu estou vendo aqui, isso melhorou um pouco, né? Sobre a tabela, Tom Hassert, depois de muito tempo na Kuniga, ele foi competir na equipe da Venturini, né? Só que teve um início muito ruim, várias quebras, mas que agora ele começa a se recuperar, só que já é tarde para brigar pelo título. O Josh Williams é um piloto que ano passado já foi muito bem, neste ano também está mantendo uma regularidade ali, provavelmente deve terminar em segundo lugar na temporada, e a equipe dele é inferior à Bunnington e à equipe do Venturini, né? Ou seja, ele, digamos, está fazendo um grande trabalho, mesmo se não vencer o título, ele está se firmando como um dos principais pilotos do grid, né? Que talvez seja... a Arca tem, depois da saída do Frank Kimmel, né, ele que fez uma ou outra largada esse ano, está caminhando no final de carreira, a categoria precisa de novos pilotos que sejam da categoria mesmo, né? Então o Hassert já é um nome, já está há uns 8, 9 anos na série, e agora o Josh Williams vem se firmando. Não sei se ele vai competir para tentar subir para outras séries, mas eu acho que é importante esse trabalho dele com uma equipe um pouco inferior às outras. Leonardo? Olha, vale ressaltar um assunto bem interessante que você falou, olha. A quantidade de piloto que faz o ano full time. Até agora, Leão, infelizmente, em 13 corridas, só 6 pilotos fizeram todas as corridas. Que foi o Chase Briscoe, o Josh Williams, o Matt Kuzierzewski lá, que eu não sei falar o nome, que eu vou aprender ainda a falar, vou pronunciar certinho, o Tom Hess III e o Thomas Pater. Então assim, são 5 mesmo, não são 6 não. O outro é o Justin Kenos, ele fez só 12 corridas. Então são 5 pilotos apenas, ele, que faz a temporada completa. A Bill Venturini, por exemplo, que é uma equipe muito boa, muito forte, coloca às vezes por uma semana 3 ou 4 carros na pista, no carro 25, no 15, no 55, e às vezes é um outro carro que eu esqueci o nome que eles colocam lá. Geralmente. Oi? O 15? Não, então, o 15. O 66 também que eles colocam assim. O 15 é o 15, o 25 e o 55, com certeza. Eu não lembro. É o 66. É o 66, então. É ele mesmo, mas eu não lembro outro número. Mas esses aí, com certeza, vocês colocam na pista. Então, assim, coloca o carro muito forte na pista, coloca, os caras que andam nesses carros andam muito bem, mas eles não completam o trabalho. O que é completar o trabalho? Não faz o temporada completo, não participa na evolução do carro. Então, tipo assim, é mais ou menos assim, o Elião tem um carro, eu vou lá, Elião, ó, quero correr em Toledo, topa, quanto que é? 50 mil, tô aqui a malinha de dinheiro. Eu sento lá e vou fazer uma corrida e vou contar pros meus primos, ó, corri lá em Toledo, fui o quinto colocado, fui no top 5. É isso que eu vou fazer. Na Arca não tem trabalho de evoluir. A evolução com os pilotos. Algumas equipes aí aparecem de momentos, que é o caso da Kuhneman, que nesse momento ela tá aparecendo. A equipe da Tereza aí, Tereza Williams, né, Leão? O nome do dono da equipe lá. Eu esqueci o nome da equipe lá, mas eu acho que é Tereza Wintron. É a dona, acho que é Tereza Williams, né? Eu esqueci. Mas enfim, é uma equipe muito pequena, uma equipe minúscula, é uma equipe que não tem vitória, teve as suas primeiras vitórias agora com o Josh Williams esse ano, né? Não, nunca tinha vencido. Eu fiz um bom ano, o ano passado fez um bom ano, uma boa temporada, foi a terceira posição, mas antes não tinha nenhum resultado expressivo. Aliás, o Josh Williams sempre correu nessa equipe aí, né? Então assim, estamos vendo uma equipe crescer, mas pode ser uma equipe que daqui a pouco, Leão, esse trabalho dela de evolução, que está com um piloto aparentemente bom, apesar de ser um piloto um pouco mais velho, com uma idade mais avançada, é um piloto experiente, piloto bom, uma categoria que está, perdão, uma equipe que está crescendo aos poucos, mas ela pode se perder no trabalho. O que pode fazer? O Josh Williams pode conseguir um troque na Thor, por exemplo, ou uma outra equipe da Truck Series, sobe para a Truck Series ou vai para a KN, consegue um bom carro na KN, vai para a KN e deixa essa equipe aí para trás. O que vai acontecer, Leão? Vai chegar ano que vem e vai vir os caras, os picareta. Então os caras só pagam, faz duas, três corridas, vem outro, paga duas, três corridas, consegue um patrocinador, vamos supor, vai ter uma corrida lá em Springfield, lá no circuito de terra lá, vai na região ali de Springfield ali, consegue ali um patrocinador local, coloca o carro, paga, corre e fica com isso mesmo. A equipe não evolui, porque cada hora é um piloto, cada hora é um estilo de pilotagem que está acontecendo, então fica nessa mesma coisa aí. A Arca sofre muito com isso ainda. Ela já sofreu muito pouco, mas acho que ela está sofrendo mais agora. Ela passa, se eu não me engano, Leão, nos piores momentos aí da categoria Arca, né? Até mesmo porque a gente sabe que as coisas para o automobilismo mundial, não é só nacional, tá? O automobilismo nacional está uma porcaria, mas o automobilismo mundial como um todo, sim, está em crise, está com problemas financeiros, sérios problemas financeiros, porque não se está investindo. Como, por exemplo, tivemos semana passada a Target, que é um patrocinador da Ganassi de 17 anos, né, Leão? Ou 27 anos, sei lá, de muito tempo, né, tá deixando a categoria. Tem também na NASCAR, na Speed Cup, se não me engano, acho que a DeWalt vai deixar também. É Dollar General, a DeWalt vai, pelo contrário, aumentar o investimento. Então é Dollar General. Eu lembro que era um patrocinador amarelo de empresa. A Dollar General vai deixar. E tem um outro também que está começando a querer, que vai sair também, que eu acho que é a 5 Hours, que é aquela do que está com o Clint Boyle. Parece que ela vai deixar também a categoria. A gente estava até conversando ontem, né? Não saindo do assunto, né? Mas eu não pesquisei os rumores, mas pelo que você estava falando ontem, parece que no famigerado e tão falado o segundo carro da Frontier Road, que tá para sair desde 2013, né? A 5 Hours seria um dos patrocinadores, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Só um ponto aqui, Léo, eu acho que no caso da Arca, tem vários fatores. Um dos fatores seria a concorrência da KN Pro Series, que é uma série que cresceu muito nos últimos 5, 6 anos. Em 2008, a KN não tinha a força que tem hoje. Hoje em dia, todas as provas da KN são televisionadas, mesmo com o dele. A NASCAR começou a investir bastante na questão da formação dos pilotos. Hoje em dia, você praticamente não vê piloto acima de 25 anos competindo nessa série, o que há 10 anos era muito comum, né? E tinha vários pilotos que, se não faziam carreira ali, já tinham 30, 31 anos que viviam competindo ali. Era mais ou menos no esquema que a gente tem na Winning Motorsport, né? E os que fazem carreira naquela série regional. E com todo esse investimento da própria NASCAR e de algumas montadoras como a Toyota, nesses programas de desenvolvimento de para aceitar minorias, a Arca acabou ficando em segundo plano. Eu acho que a Arca já viveu um momento até pior. Até porque agora eles estão fazendo uma transição de equipamento, né? Eu não sei se esse equipamento que eles estão utilizando, esse novo carro, seria também é compatível com a KN Pro Series, mas é um modelo bem parecido e acaba sendo até mais barato em caso de batida, assim, né? Para você recuperar o carro, você tem um gasto de 30, 40% menor. Eu acho que a categoria, pelo fato dela não competir só em pista curta, pista no máximo uma milha, você tem que competir na pista de uma milha e meia. Corre em Michigan, corre em pista de terra, corre em road course também. Você tem um gasto maior, né? Porque você tem outros tipos de ajustes, né? E eu não sei se também é assim, porque antigamente, até a adoção do COT, o COI, né? Você tinha carro específico para road course e carro específico para pista de super speedway, né? De short track. Na Arca, eu acho que ainda prevalece isso. E aí tem equipe que às vezes só aparece em pista curta, enfim. Eu acho que a categoria tem que tentar conviver com isso. Eu acho que ela tá convivendo relativamente bem. Mesmo que para isso tenha que sacrificar algumas coisas como o campeonato. Porque, por exemplo, Léo, esses nomes que eu falei que venceram pela primeira vez na série, como o Chase Elliott, o próprio Eric Jones, né? São pilotos que já tem um nome no mundo da NASCAR, né? Eu acho que a série tem que tentar ser interessante para os patrocinadores e para as equipes terem um programa que compita o ano inteiro, né? Talvez com investimento menor. É um problema, Léo, muito parecido, sabe por quê? Porque a Xfinity Series vivia até a adoção dessa regra de disputas da Street Cup, dos Street Cup não disputaram o campeonato. E teve ano na Xfinity, lá por 2009, por exemplo, 2008, você tinha também mal 10 pilotos competindo pelo campeonato e juntando todas as equipes médias, né? Teve ano aí que teve cara de three star terminando em quinto no ano, pra você ter noção. Hoje em dia esses caras têm 15º, 14º. Eu acho que a adoção de regra, assim, piloto que corre nas três divisões da NASCAR não pontuar na ARCA, embora seja uma instituição diferente, eu acho que seria uma regra interessante. O piloto que corre na KN Pro Series não pontuar, aí seria bem interessante para as equipes pequenas, médias, que tentarem investir em pilotos que compitem em tempo integral. Leonardo? É bem interessante isso aí, é até um assunto que pode ser levado bem mais a fundo aí, né? Não vamos aprofundar tanto assim. Você comentou do Frank Kimmel, olha, o Frank Kimmel fez uma largada esse ano que foi em Daytona, né? Então segue o campeonato da ARCA aí. Os resultados, vou passar o top 10 aqui para vocês aqui. O Chase Briscoe foi vencedor, John Stowley foi o segundo colocado, o Dalton Sargeant foi o segundo, terceiro colocado, né? O primeiro cara é bem vitorino aí. O Shannon Lee foi o quarto colocado, apesar do nome ser meio chinês aí, esse cara é americano. O Kyle Witterman foi o quinto colocado, fechou o top 5. O Matt Snyder, esse cara que é muito bom, vamos ficar de olho nesse cara aqui, foi o sexto colocado. O Christopher Bell foi o sétimo. Tom Hatcher, terceiro, foi o oitavo. A Sarah Cornett-Chin, a canadense aí, foi a nona colocada. E o Kimmel, o sobrinho do Frank Kimmel, foi o décimo colocado, fechando o top 10 aí. Olha, corrida aí da ARCA foi muito, muito, muito trancada, corrida muito travada devido às bandeiras amarelas e aos longos números de volta de bandeira amarela, né? Então, teve bandeira amarela que em duas voltas resolvia, mas não, se estendeu demais aí. Tivemos 33% da corrida em bandeira amarela. Para mim, é um número muito alto, uma corrida que é muito curta, né, de uma corrida apenas 60 voltas. Então é isso aí, Léo. Chase Briscoe vence mais uma quarta vitória no ano, a quarta seguida, parabéns para ele. E o Josh Williams, com problemas, foi apenas o 26º colocado, não marcou ponto, problemas sérios para ele. Tem uma diferença muito grande para tirar, mas ainda temos muito campeonato, estamos na 13ª corrida. Muito não, né? Porque esse ano são só 20 corridas, então não tem tanto assim não, né? Então tem aí 7 corridas pela frente. Lembrando que a próxima etapa é Berlim, depois, no final do mês de agosto, é Springfield, a corrida de terra, e volta para a televisão as 3 últimas corridas, tá, pessoal? Chicago vai ser ao vivo, Kentucky vai ser ao vivo e Kansas também ao vivo. 3 ótimas pistas aí que realmente vai decidir o campeonato. Leonardo, só que um pequeno ponto aqui, só que sobre a própria ARCA, eu não sei se ainda, né, mas várias provas vão no mesmo esquema da KN Pro Series em VT, né, semanas depois, né. Eu acho que é bem interessante isso, porque por próprios fãs continuarem acompanhando, ver esses novos pilotos surgindo, né. Por exemplo, o Eric Jones, eu acho que a primeira vitória dele na ARCA foi em Berlim. Isso 3, 4 anos atrás. É bem interessante para você ver esses talentos surgindo. Isso mesmo, Leon. Quem tiver essa disponibilidade de conseguir assistir essas corridas, pessoal, assistam, porque é muito interessante. Diferente da KN, que era inteira passada em VT, né, não é ao vivo a KN, a ARCA ainda consegue ter espaço na grade da televisão e temos corridas ao vivo que passam na televisão. Mas vamos lá então, vamos para a Truck Series, né? Vamos avançar a fita aí. Vamos aí para sábado da tarde para falar da Truck Series. Mas não foi tão diferente assim, ou até pior, né? Começou já no sábado de manhã, eu não entendi, sinceramente, Elião. Sábado de manhã tava com um sol lindo, maravilhoso. Deu uma chuviscada, a NASCAR cancelou o Qualifying da Truck Series, largou pelos tempos do Plax de sexta-feira, do primeiro, né? Eu não entendi mesmo, não entendi, porque tava sol, era só meia horinha passando com esse caminhão lá que secava a pista, porque nem chegou a molhar tanto a pista assim, mas a NASCAR não quis nem saber, cancelou o Qualifying. Oi, Elião. O qualife da Cup foi na sexta-feira ou foi no sábado? Foi no sábado. Então, porque nesses casos a NASCAR faz tudo pela Speed Cup. Ela chega até a cancelar a qualife da Xfinity Series, por exemplo, uma série na pirâmide da NASCAR mais importante que a Truck, para não atrapalhar os treinos da treino livre da Cup, né? Acho que tem que pontuar isso, né? Talvez uma meia hora, e como... O cronograma fica apertado ali e pouco não é um lugar onde sempre chove, né? Sempre, nos anos que eu assisti prova, raramente um ano que não teve problema de pelo menos uma ameaça de chuva. Então, mas o qualify da Sprint Cup foi na sexta-feira à tarde, mas tinha o prazo da Sprint Cup logo em seguida, né? Apesar de ter uma distância boa, mas tinha um Prax, seria o Final Prax, né? Logo na sequência aí da corrida, né? Do Qualifying da Truck Series. Então, Leão, voltando aqui para falar aqui, eu não entendi também, sinceramente não entendi, mas enfim. A corrida aconteceu, né? Aconteceu no horário normal lá, que a chuva não atrapalhou tanto, apesar de estar nublado o tempo. Então aconteceu lá pouco no Mountain 150, né, no sábado à tarde. O que me chamou muita atenção, que eu quero já falar de cara, foram 9 bandeiras amarelas em 27 voltas, né, em bandeiras amarelas. Elião, em porcentagem dá 45% da corrida em bandeira amarela. E o que fica mais assim claro, como que foi uma corrida ruim? 3,3 voltas de média em bandeira verde, ou seja, a cada 3,3 voltas estavam sob bandeira verde, o resto foi em bandeira amarela. Elion. Então, né, Leonardo? Eu acho que os pilotos estavam um pouco agressivos. Ó, estava agressivo até demais, velho, porque é muita rodada, carro, o truque parava na pista, é diferente da Arca, né? A NASCAR conseguiu ainda resolveu os problemas bem rápido, porque teve bandeira amarela que durou 2 voltas só, né? Então foi bem rápido se resolvido. Tipo, Pescara entrava, né? Organizava, já organizava todo mundo, dava mais uma volta, o Pescara já saía na outra volta. Então foi assim, bem rápido mesmo, né? Acho que não curou embaçar muito, porque a corrida foi ficando travada. Acho que pegaram a lição de sexta-feira da Arca, mas mesmo assim não adiantou muito, né, Leon? No estalar dos ovos aí, o Irão Barra acabou vencendo, quinta vitória dele, tá de parabéns, Irão Barra, tá sobrando, dominou a corrida, 44 voltas liderado. Quando o cara tá lá na frente e tem esse monte de bandeira amarela, ele tá mais que tranquilo, né, Leão? Ainda mais em pouco, né, que a posição de pista é fundamental, se bem que na Truck Series, isso é um pouco diferente, ainda mais pelas relargadas, né, por vários fatores como inexperiência dos pilotos, maior agressividade dos adversários, enfim, diferente da Cup lá, como tem menos tempo também, os caras não pensam duas vezes antes de fazer das suas, né? Mas eu acho que, ainda mais com o melhor equipamento, né, Léo? O Byron, eu acho que, tipo, esse domínio dele é todo resultado de todo um trabalho que a KBM vem fazendo, não é por acaso que ele venceu as 5 provas, e a KBM tem 3 trucks pro final de semana, às vezes tem 4 trucks e sempre cada truck com chance de vencer a corrida, dependendo dos pilotos que estão a bordo, né? É impressionante esse desempenho dele. Só que eu tô muito curioso para ver como que o Byron vai reagir no chase, né? Porque uma coisa é você ter o melhor equipamento, você ter velocidade, mas você se encontrar em situações onde um erro e uma adversidade pode complicar totalmente o seu dia, como a gente sempre tem no Chase, né? E na própria Speed Cup, que a gente viu nos últimos anos, próprio Joe Logano no passado, você ser o melhor piloto no momento, vencer corrida sempre, não é garantia de sucesso, né? A gente viu dialogando ano passado o que acabou dando, e eu quero ver como que o William Barão vai reagir em momentos de pressão, né, Léo? É bem interessante esse ponto, né, Léo? Porque agora tá tudo muito fácil, muito bonito, né? Tá tudo favorável para ele. Querendo ou não, ele tá na melhor equipe. Apesar de, sei lá, talvez não ter o melhor truque, mas ele faz o truque andar, anda muito bem. Temos que esperar um pouco aí para ver, né, situação de pressão. O campeonato também da Truck Series, ele se tem um pouco mais de tempo para se preparar entre uma corrida e outra, porque o campeonato da Truck Series são apenas 22 corridas, se não aumentou, né, eu creio que seja 22 mesmo, ou 23, é para 23, diferente de uma Sprint Cup, por exemplo, que é 36 corridas, ou a Xfinity Series, que são 33, né? Então, assim, as coisas estão indo caminhando bem para ele ali, para o Lombardo, tá tudo belezinha, tá tudo fácil para ele ali, mas é claro que muita coisa deve acontecer, né, Léo? Por enquanto tá tudo muito fácil, mas o momento de pressão vai chegar para ele, como chegou pro Christopher Bell, que o Kyle Busch foi colocando na parede. Falou assim: e aí, fião, você vai andar ou vou ter que te substituir? E o William Barra, o Christopher Bell, perdão, o Christopher Bell acabou mudando aí sua atitude da água pro vinho e começou a andar muito bem. E tem um pequeno ponto, Léo, sem se alongar nessa parte aí da corrida, a gente vê o histórico das últimas provas da Truck Series no Chase. Quer dizer, você vê o histórico dos últimos anos, dessas últimas provas da Truck Series, sempre os líderes sempre tem problemas, né? Ah, isso é verdade. Tadino, James Buescher, várias coisas. Ano passado, até o próprio Crafton em Phoenix, por exemplo. Não é fácil. Phoenix, Martinsville, você vai ter Talladega também, ou seja, e tem vários pilotos em ascensão, ou caras como o próprio Johnny Sauter, que eu acho que é um caso muito parecido com o do Kevin Harvick, né? Se bem que a situação é diferente, né? É um piloto que eu acho estilo parecido, aquele cara de chegada, né, Léo? Não é um cara... Agora o Harvick mudou um pouco, né? Ele tá sendo mais consistente, né? Mas o Sauter é muito aquele cara de chegada, né? Todo ano ele vence pelo menos duas provas, né? É um cara que tem pistas que ele, se não domina, sempre anda ali no top 3. É um cara muito perigoso pro Chase. O Crafton a gente nem tem o que falar. E cara como o Danny Hendrick, né? E o próprio Tyler Reddick, que eu acho que é um cara que pode ser perigosíssimo caso chegue no Chase, né? Mesmo com equipamento inferior. A Precisa tem uma fama muito, muito legal aí, que os caras começam a afinar nas últimas corridas, né? Os caras vão amolecendo, vai ficando com medo. Eu acho que porque talvez eles são mais novos um pouco aí, mas eles começam a dar uma afinada no. Por exemplo, você tem mais bandeira amarela, Leonardo, você tem mais bandeira amarela, por exemplo. É uma categoria onde você tá mais sob pressão. Você tem que ser extremamente agressivo, você não tá num ponto de segurança. Eu acho que vai ser muito interessante ver como que o Byron vai reagir nesses momentos. E como agora é o Chase, né? O Byron ele pode bem, né, vencer 50 corridas. Mas ele pode chegar no Chase na etapa de classificação lá. Quando tiver uma corrida de corte, ele pode bater. Por exemplo, nós vimos o ano passado, né? Como exemplo, o Danny Hamlin chegou em Talladega em segundo colocado no Chase. Teve um problema lá no roof, lá no flap do roof do carro dele lá. Teve que levou volta, acabou não conseguindo se recuperar. No finalzinho da corrida, né? Por questão de uma posição, o Kyle Busch tirou o Danny Hamlin, que era o segundo na zona de corte. O Kyle Busch tirou o Danny Hamlin do Chase, de continuar no Chase, né? Então, tudo pode acontecer e talvez o William Barra tá lá muito bem, porque os pontos são zerados. Tá lá tudo muito bem e chega na hora H, pode falhar alguma coisa, ou até mesmo em Homestead, né? Chega os quatro em Homestead, chega lá o John Stowley Jr., o Tyler Reddick, o Cameron Haley e o Elon Baro. Quem você vai falar que vai ganhar? Leão? Elon Baro, né? Todo mundo vai apostar no Elon Baro. E vai lá, todo mundo bate, o John Stowley chega em 11º e é campeão. Pode acontecer, pessoal. Ainda mais que... Só que uma coisa importante, pessoal. A gente não tá secando o William Byron, por favor. Não estamos secando o William Byron e também não estamos querendo que o John Stowley seja campeão. Mas apesar que o Elhão quer. Aí pode fechar a série, né? Pode encerrar a Truck Series e. Pode pôr aqueles cartazes bem grandão. Sou John, tá vendo? Dá a venda a categoria. Que é. Já era. Deu, tinha que dar, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal. Coisa da Truck Series, sinceramente, pra mim não foi boa, foi ruim, não gostei. Cada um pode achar aí que gostou, claro. Vocês têm a sua maneira de pensar. Não, como eu e Elião sempre fala, né? Não precisa ser igual a nossa. Mas eu não gostei. E muita gente que tava lá no Twitter também e no chat ali do WhatsApp da vida aí também não gostaram por ter essa coisa amarrada. Era duas, três voltas amarela. Duas, três voltas amarela. Só para passar aqui, né? Umas amarelas, né? Tivemos o. Primeiro foi o Tyler West, depois foi o Cold Custer, depois foi o John Stowler e o Christopher Bell. Depois teve o truque 71 do Contreras parado na pista. Depois os companheiros Tyler Reddick e Daniel Reddick acabaram se pegando. Aí se complicou completamente o Tyler Reddick, né? Ele que eu apostei para vencer a corrida, então nunca mais aposto nele. Depois o Self teve problemas. Depois o Jordan Anderson e o 41, o Ben Rhodes teve problemas. Depois o 86 teve problemas, que eu não lembro quem estava no 86. Eu vou tentar lembrar, eu não lembro. Brandon Brown. Depois o 23 também teve problemas aí. Então essa aí foi a sequência de problemas da corrida, que foi o Spencer Garrett. O Spencer Garrett estava muito bem, né? O Spencer Garrett estava bem na corrida. Não sei se ele ia ganhar a corrida, mas ele estava com um bom ritmo. Seria interessante de ver ele ter chegado, ter completado as corridas melhor. Que ele chegou até lá na frente, até liderar um pouco a corrida. Mas acabou sofrendo um acidente aí nas últimas voltas, se complicou um pouco mais. Ele é um campeonato. O William Byron, claro, lidera aí o campeonato com duas vitórias, né? Com três, cinco vitórias. O Creston tem duas, o Johnny Sauter tem uma, o Christopher Bell também tem uma, e o último agora venceu, perdão, e o John Hunter Nemechek tem uma vitória também. Ou seja, o pessoal que vai por pontos aí é o Ben Kennedy, o Timothy Peters e o Daniel Henk. Esses pessoal aí são os que vão por ponto no campeonato, no Chase aí da Truck Series, Elião. Então, Leonardo, Truck Series caminhando para a reta final da temporada regular, vamos ver o que vai dar aí. E vamos ver o que vai dar, né? Uma coisa que eu até gostaria de ver, né? Não entra no programa da categoria. Até pelo tamanho de Darlington, né? Eu não sei se tem estrutura para receber as três, mas seria muito interessante ver a Truck Series competindo lá. Eles correram anos atrás, né? Mas não voltou mais lá, né, Darlington? Então, fizeram uma prova que o Casey Kenny que ganhou, se não me engano, lá em 2010, 2011. Oi, mas, agora você foi longe, sim. Correu no Saiyaka em 2010, foi mais ou menos aí mesmo, Milhão. Eu até vou escrever essa informação aí. Enquanto eu quero só confirmar aqui o Chase Grid aqui da Truck Series. Deixa eu ver se eu vou achar. 2010, Leão. 2010, eu só tenho que ver se foi a última. Eu acho que o Kenny até correu pro Kyle Busch naquele dia lá. É. Não me engano. Foi 2011 a última corrida, Leão. Foi 2011 mesmo, né? Foi quando a Darlington era a terceira, logo ali, bem no começo do campeonato da Sprint Cup, né? Que a Sprint Cup carregava a Truck Series no final de semana. Então, foi uma corrida bem rapidinha também, né? Foi 200 milhas bem rapidinha. E o Casey Kane correu pela KBM, sim, correu no Truck 18. Isso mesmo, então. Tivemos só seis corridas lá, né? Tivemos 2001 até 2004, depois duas corridas 2010 e 2011. E não voltou mais a Truck Series em Darlington. E sim, seria uma pista muito boa. Se eu não me engano, em 2004 foi quando a Toyota estreou o truque dela na categoria. 2004 2003 a Toyota estreou o truque dela nessa pista aí de Darlington. E assim, seria muito bom, né, a categoria receber aí de novo a Truck Series, porque é uma pista que dispensa comentário, né? É uma pista que realmente é um grande desafio, uma corrida que traz, assim, muita briga, muita batalha boa e sempre traz corridas boas para nós aí. Só confirmando o Chase Grid, Leão, é isso mesmo? O Byron, Crafton, Sauter, Bell, Nemechek, Eric, o Peters e o Haley. Esses são aí os classificados pro Chase, caso o Chase começasse hoje, né? Leon? E o Custer, Léo? O que você tá achando dele? Olha, ele tá sofrendo com a equipe com um truck só, porque ele mostrou no passado. A gente fala muito do William Byron hoje, né? Mas as vitórias que o Custer venceu, ganhou de cara da Speed Cup e foram bem impressionantes. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o equipamento, se é o fato de você, da Junior também não tá com o pessoal mais capacitado trabalhando com ele, ou se é azar também. Mas é claro que a Toyota tem uma grande vantagem, principalmente nas pistas de 1,5 mil sobre o equipamento Chevrolet, né? É bom ressaltar isso, mas a Junior hoje eu vejo atrás da própria equipe do John Hunter Nemechek, né? É verdade, é bem lembrado falar do Cole Custer. Até foi um. Nós tínhamos comentado no Twitter que nós íamos falar sobre ele no podcast. Muito bem lembrado. Cole Custer, pessoal, começou a impressionar todo mundo quando ele venceu lá em New Hampshire. Você lembra, Leão? Venceu em New Hampshire, o cara chegou já, pá, com o truque 0-0, já fez pole, venceu, liderou uma pá de volta, dominou a corrida, pole e vitória. Todo mundo falou assim, nasceu aí o novo Dan High Jr., Dan High aí, ó. É o espírito dele reencarnado nesse Cole Custer aí. Mas não. É, depois ele foi caindo um pouco o ritmo, né? Não sei se que talvez seja aquela vontade do estreante, né? Depois ele foi puxando um pouco. Ele venceu em Gettel o ano passado, 2015. Esse ano que ele tinha tudo para vencer, né? Já fez 12 corridas esse ano. Não venceu nenhum, melhor. Então, talvez sim seja a Junior Motorsports que não tinha, né? Não estava preparado e não estava tão injetado igual estava o truque da Haas, né? Que a Haas deu um truque para ele correr, que é da família dele lá. Então, Léo, talvez a estrutura da Junior Motorsports não seja a mesma que deu suporte para ele em 2014. Por isso que não fazendo boas corridas. Por exemplo, esse ano aí de estreia dele como rookie, ele não venceu nenhuma corrida em 12 corridas até agora. Tem apenas 3 top 5 e 5 top 10, não tem nenhuma pole. E fique pasmo, ele liderou apenas 3 voltas das 1.849 voltas que ele disputou até agora. Então, Elião, não sei se eu posso falar que vem sendo a decepção do ano, mas o Cole Custer tá sim devendo sim um pouco. Porque nós vimos o Cole Custer já muitas vezes mais forte, principalmente no ano, naquelas 9 corridas que ele fez lá em 2014, né, Léo? Pessoalmente, Léo, eu acho que não pode dizer que foi um erro a questão do investimento, mas eu acho que ele já deveria ter feito Xfinity Series. Pelo que ele mostrou ano passado, teve provas que ele não venceu, mas que ele mostrou o nível de Martinsville, aquela batalha contra o Matt Crafton e o Joe Logano, né, que o Logano ganhou no final. Uma das melhores provas da Truck Series que eu vi ano passado, né? Melhor prova de Martinsville. Eu acho que já deveria ter subido para a Xfinity Series e tá fazendo um esquema tipo, parecido com o do Brandon Jones, né? Que tá lá na Xfinity correndo de boa ali, sem responsabilidade, né? Tá fazendo um bom trabalho até, não tá batendo muito e compete na Truck Series ali com o Truck 71. Eu se não me engano, aquela equipe ali é meio do Pinch Raider, eu não tenho certeza de como que é o esquema ali, mas tá ali também fazendo a dele ali, mas competindo pelo campeonato da X20. Eu, pra mim, ocorreu um erro no planejamento deles. Não desmerecendo o Byron ou o Bell, mas, por exemplo, não tem como comparar o apoio técnico que os pilotos da KBM têm perto do próprio Custer, né? Porque o Custer corre uma equipe de um carro apenas. A KBM, pra gente ter noção, além de ter um apoio grande da Gibbs ali, mais presente, a Gibbs que tá muito forte na NASCAR, não só nesse Speed Cup, na Xfinity Series, e tem todo um trabalho de desenvolvimento da Toyota ali mais presente. Essa operação da Junior aí, a gente não vê piloto do Sprint Cup competindo sempre ali. Não tem aquele piloto mais experiente para passar o know-how de acerto, né? Coisa que os meninos da KBM tem. Quando o Buxinho não tá na pista, normalmente ele tá ali por trás ali. Tá no box ali, vendo as coisas acontecerem. E isso é muito importante no desenvolvimento dos pilotos. Ano que vem, né? Já tá praticamente acertado que a Haas vai ter uma equipe na Xfinity Series. competindo com a Ford, né? Provavelmente o piloto deve ser o Custer, né? E vamos ver como que vai ser esse desenvolvimento dele. Mas, por outro lado, Léo, é uma experiência interessante na carreira dele, porque tem muito piloto que cresce em estrutura boa, com tudo do bom e do melhor, o melhor professor ali, só que aí chega num determinado momento que ele tem que se virar sozinho e ele não consegue, né? Pode estar sendo uma experiência difícil, mas pode ser muito bom pro futuro do Custer, né? Pra mim, tá entre os três melhores pilotos dessa geração nova que surgiu aí, depois do Larson, depois do Bubba, depois do pessoal de 2012, de 2014 pra cá, pra mim ele tá entre os três melhores, porque já mostrou na pista o que pode fazer, Leonardo? Isso mesmo, melhor. Pô, aguardar aí o desenrolar do ano dele, né? E as boas expectativas aí para 2017, já estamos acabando 2016, que deve ser bem positiva. Quem sabe não faça um bom campeonato na Xfinity Series. Só não espera, Léo, que ele vire um Bubba Wallace da vida, né? Fez uma categoria muito boa na Truck Series, quando estava quase se preparado para ser campeão, saltou para a Xfinity Series e, sim, não tem bons resultados lá, né? Talvez por não ter uma boa equipe, a Roush, nós sabemos que não está num bom momento aí, mas, assim, não consegue desenvolver, não consegue avançar nas corridas que ele tem possibilidade de fazer bons resultados, e eu só não quero que seja mais um bom piloto perdido por aí. Talvez o Custer tivesse feito lá atrás, né, as suas bases corretas, subindo aos poucos, talvez ele estaria melhor preparado para fazer bons campeonatos, principalmente na Truck Series. Apesar que ano passado ele fez 10 corridas, né, mas ele fez 9, depois 10, mas eu creio que uma base é fundamental para o piloto, né, para ele evoluir, para ele crescer durante a carreira dele. Leão, Truck Series, só isso mesmo, né? Falando da Arca, falamos sobre a Truck Series, falamos já o futuro um pouco da Xfinity Series também, né? Então vamos voltar daqui a pouco, pessoal, para o bloco da Xfinity Series.